Essa música é mó surreal, cara. É muito doido. Ainda Cher com Believe, Ace of Base, It's a Beautiful Life. Começamos o programa com Gibson Brothers, Cuba. Esse foi o primeiro bloco, tá? Então significa que teremos mais um pela frente. Vai se esquentando aí, meu amigo. Vai se preparando porque é sabadão e ninguém é de ferro. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio serviço. www.hospitaldeamor.com.br. Câncer de próstata. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão muito pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto. O câncer da próstata surge quando, por razões ainda não conhecidas pela ciência, as células do órgão passam a se dividir e a se multiplicar de forma desordenada, levando à formação de um tumor. A grande maioria desses tumores cresce de forma tão lenta que não chega a dar sintomas durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem. Alguns, porém, podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. Até agora não são conhecidas formas específicas de prevenção do câncer da próstata. No entanto, sabe-se que a adoção de hábitos saudáveis de vida é capaz de evitar o desenvolvimento de certas doenças, entre elas o câncer. Deste modo, é importante fazer no mínimo 30 minutos diários de atividade física, ter uma alimentação rica em fibras, frutas e vegetais, reduzir a quantidade de gordura na alimentação, principalmente a de origem animal, manter o peso na medida certa, diminuir o consumo de álcool, não fumar. Os dois únicos fatores confirmadamente associados ao aumento do risco de desenvolvimento do câncer de próstata são a idade e história familiar. A grande maioria dos casos ocorrem em homens com mais de 50 anos e naqueles com história de pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos. Os principais sintomas relacionados ao câncer de próstata são: presença de sangue na urina, necessidade frequente de urinar, principalmente à noite, jato urinário fraco, dor ou queimação ao urinar. A presença de um ou mais destes sintomas não significa que você esteja com câncer, pois várias doenças podem ter sintomas semelhantes. Por isso, é muito importante a visita ao seu médico para esclarecimento diagnóstico, tão logo os sintomas surjam. Esta é a melhor forma para se chegar ao diagnóstico precoce do câncer da próstata. Câncer. Prevenção é o melhor remédio. Uma iniciativa do Hospital de Amor. 6:28. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas.

promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promise myself. Brasil. Thank you.

Guto Cariello e também tô aqui na RioSulRádio.com. Spending all my nights reading texts from you. Oh.